Planeta Lama. Oiê, Brigão, Brigão! Onde Brigão? Onde Brigão? Onde Brigão? Filho Lefra! Filho Lefra, não são os gorrais! Filho Lefra, você não vem! Oi, Lefra! Oiê, Brigão, pai! Pronto, Brigão! Tudo onde não foi? Oh, yeah!